Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na boa nova. Cash Reste Zero. Uma opinião vista por Vítor Neves, a quem dizemos com muito gosto. Bom dia, Vítor. De volta ao Cash Reste Zero, à boa nova. Muito bom dia. Estamos verdadeiramente em tempo de regressos na nossa Rádio Boa Nova. No ano em que a rádio assinala 30 anos, estamos num processo de lançamento de uma nova grelha e, de facto, estamos um bocadinho todos num registro de regresso a casa. De resto, nos regressos, tu és um dos regressos, e ainda bem que assim é, e nós também estamos os dois de regresso às manhãs de sexta-feira. Vamos então olhar à atualidade, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Mas é um olhar muito local, para não dizer regional, para não dizer nacional. Não há aqui nenhuma contradição. Hoje em Oliveira do Hospital é um dia grande. A Heptoliva assinala 25 anos de existência. A Escola Profissional de Oliveira do Hospital e um pouco de toda a região da Beira Serra, com polos em Tábua, outra hora em Erganil. Estamos a falar de um evento que merece a nossa curvatura de agradecimento, de reconhecimento. A Heptoliva, na altura, há 25 anos atrás, foi verdadeiramente uma pedra no charco e foi uma leitura daquilo que viria a ser e que é hoje uma aposta fundamental do país, que é o ensino profissional, o ensino virado para o mercado de trabalho, o ensino virado para a proximidade entre a escola, as empresas e as pessoas. São 25 anos da Heptoliva, no ano em que a Rádio Boa Nova faz 30 anos, é quase como que dizer que é um parceiro que também faz 25 anos. A festa começa mais logo em Tábua e depois tem o seu ponto alto em Oliveira do Hospital e, naturalmente, que neste final de tarde estão todos de parabéns àqueles que contribuíram para estes 25 anos da Heptoliva, uma escola de referência da Beira Serra e, por que não dizer, a nível nacional, com muitos reconhecimentos e prémios conquistados. Estão de parabéns os alunos, estão de parabéns os encarregados de educação, estão de parabéns os professores e estão de parabéns aqueles que fizeram parte dos órgãos diretivos e, de algum modo, toda a comunidade. É um dia grande para Oliveira do Hospital, estes 25 anos da Heptoliva. Num dia grande, minha querida Ângela, hoje temos também a registar a perda de um grande, verdadeiramente de um grande. Estamos a falar de Leonard Cohen, o poeta das canções de amor, um homem com uma forma de escrever e de partilhar aquilo que sentia única, talvez um dos melhores escritores de amor que o mundo já nos deu a conhecer. Eu gosto sempre de dizer que o Nobel entregue Bob Dylan, resto justíssimo, é também um bocadinho de Leonard Cohen, e hoje sinto-me ter um bocadinho menos dentro daquilo que sou como homem, porque partiu Leonard Cohen, um homem que me fez sorrir, que me fez pensar, que me fez desfrutar. É claramente um bocadinho de mim que acaba de partir, um homem único. Leonard Cohen, depois de 80 anos, deixou-nos, fica uma obra imensa, uma obra belíssima para desfrutar, mas o gênio criativo, esse não vai contribuir para mais momentos de felicidade. De resto, o último álbum de Leonard Cohen já dizia que ele estava a levantar da mesa, que estava a sair do jogo, ele já tinha anunciado que não voltaria a fazer concertos. Leonard Cohen vai embora, mas Leonard Cohen, o homem que nos inspirou, vai ficar para sempre connosco. Bom dia e Leonardo, até sempre, um abraço. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh,